Boa noite, bem-vindos a mais um Antena News. As taxas moderadoras vão mesmo subir em 2012. A portaria que aprova a aplicação dos novos preços a partir de 1 de janeiro já saiu em Diário da República. Os médicos vão passar a receber menos pelas horas extraordinárias. A medida entra em vigor a partir de 1 de janeiro e o Sindicato dos Médicos já anunciou uma greve às horas extraordinárias a partir de dia 2 de janeiro. A atleta Sara Moreira foi suspensa 6 meses devido a um controlo antidoping positivo. Ouvindo escolher a programação da Antena Web, era só o que faltava. Faltava, agora já não falta. Estamos quase a comemorar 2 anos de vida e no nosso 2º aniversário queremos que sejam os ouvintes a escolher parte da nossa programação. Gostaria de ouvir um determinado programa? Ou até uma edição específica do seu programa favorito? Simples, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos qual. No dia 4 de janeiro poderemos apresentá-la numa página comemorativa dos nossos 730 dias no ar. Mais informações em www.radioantenaweb.info/2anos.htm. Antena Web, sintoniza-te. Moderadoras vão mesmo subir e para mais do dobro. Na portaria publicada ontem à noite, o governo faz saber que consultas, exames e urgências vão ver as taxas moderadoras aumentadas. As taxas aplicam-se quer em hospitais, quer em centros de saúde e serviços de atendimento permanente. A partir do dia 1 de janeiro, quem for, por exemplo, a uma urgência geral vai pagar 20 euros em vez dos antigos 9,60 euros. Nos centros de saúde e serviços de atendimento permanente, a taxa moderadora sobe para 10 euros. Os utentes estão revoltados com a medida, chamam-lhe ilegal e inconstitucional e pedem a intervenção do Presidente da República. O presidente do Movimento de Utentes dos Serviços de Saúde, Manuel Vilas Boas, afirmou que muitos cidadãos deixarão simplesmente de conseguir ter acesso aos serviços mais básicos de saúde. Com estes aumentos, o Estado pretende encaixar 150 milhões de euros durante o próximo ano. Os médicos vão passar a receber menos pelas horas extraordinárias. Em vez dos habituais 150% que cada hora vale, a partir de 1 de janeiro de 2012, os médicos vão passar a receber apenas 50% mais que o valor da hora regular de trabalho. O Sindicato dos Médicos já marcou uma greve às horas extraordinárias a partir do dia 2 de janeiro. 30% dos enfermeiros que estão a contrato nos centros de saúde, unidades de saúde familiar e unidades de cuidados na comunidade não terão lugar nos concursos abertos pelas administrações regionais de saúde, avisa o Sindicato dos Enfermeiros. Estes concursos já desencadearam muita polémica e, na opinião de Fátima Monteiro, do Sindicato dos Enfermeiros da Região Norte, representam um ataque feroz ao Serviço Nacional de Saúde e à saúde da população portuguesa. A redução do número de funcionários públicos vai ser o dobro do previsto. A Troika exigiu, e o governo português aceitou, que em 2014 o Estado tenha menos 30 mil funcionários em vez dos 15 mil previstos inicialmente. Esta é uma das medidas previstas na revisão do memorando de entendimento entre o governo e a Troika, que prevê que em 2014 os funcionários públicos sejam 478 mil. O Sindicato da Construção de Portugal, pela voz de Albano Ribeiro, denunciou as condições em que os trabalhadores portugueses da construção civil estão a ser recrutados para trabalhar no exterior, em países como Inglaterra, Alemanha e França. Por 496 euros, homens e mulheres sujeitam-se a trabalhar em condições subhumanas. Há casos onde 14 pessoas partilham um espaço para 5 e 2 pessoas desconhecidas são obrigadas a partilhar a cama. A culpa da fuga de trabalhadores para o estrangeiro deve-se à falta de trabalho neste setor em Portugal. Os portugueses ainda estão abaixo da média europeia no que respeita à qualificação académica. Esta conclusão é do Conselho Nacional de Educação, que publicou o relatório sobre o ensino em Portugal nos últimos 10 anos. A geração na faixa dos 20 anos tem uma alta qualificação, Mas isso não altera tudo o que ainda falta investir no ensino e na investigação em Portugal. O abandono escolar, por exemplo, é um dos parâmetros que é preciso melhorar. A média de abandono escolar na União Europeia é de 14,1% e em Portugal o valor ainda está nos 28,7%. Algumas das soluções apresentadas pelo relatório sugerem o ensino secundário como habilitação mínima exigida e uma maior ligação escolas-empresas, que permite uma maior e mais eficaz ligação dos jovens ao mercado de trabalho. A juíza do caso Face Oculta, Liliana Carvalho, suspendeu o internamento hospitalar para impedir a anulação do julgamento. Hoje voltou ao Tribunal de Aveiro para a realização de outra sessão deste processo, que estava suspenso desde dia 25 de novembro. Se passassem 30 dias desde a última sessão, as provas podiam ser anuladas e o processo teria de recomeçar. Paulo Rangel, o eurodeputado social-democrata, sugeriu a criação de uma Agência Nacional para a Imigração para ajudar os portugueses que queiram sair do país. Continua assim aberta a polémica desencadeada pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho quando sugeriu aos professores desempregados que procurassem emprego em países de expressão portuguesa. O líder parlamentar do PS, Carlos Zorrinho, disse que o governo anda a brincar com os portugueses. As eleições diretas para a escolha de um líder para o PSD já têm data marcada. O Conselho Nacional do Partido realizou-se ontem e deste encontro saiu a data para a realização de eleições diretas, 3 de março do próximo ano. As candidaturas devem ser apresentadas até dia 28 de fevereiro. Os agentes de segurança aeroportuários franceses já vão no 6º dia consecutivo de greve. Os trabalhadores exigem melhores condições de trabalho e uma subida dos salários. Esta greve tem afetado os voos de e para o aeroporto Charles de Gaulle e ainda para os aeroportos de Lyon e Nice. O governo de Paris já veio, entretanto, garantir que ainda não houve qualquer intervenção policial. Mariano Rajoy é oficialmente o novo presidente do governo espanhol. A cerimónia da tomada de posse decorreu hoje de manhã no Palácio da Zarzuela e na presença do rei Juan Carlos. O mandato de Mariano Rajoy será marcado pela crise e pelo elevado desemprego de Espanha, que já vai em 21%. 523 bancos europeus recorreram hoje ao empréstimo do Banco Central Europeu. No total, o BCE emprestou 489 milhões de euros a 3 anos a diversos bancos europeus, na esperança de que esse dinheiro sirva para comprar alguma parte da dívida espanhola ou italiana, aumentar a confiança nos bancos e diminuir o risco de uma crise no crédito. Depois desta operação, e numa semana em que o euro subiu para o valor mais alto da semana face ao dólar, as bolsas europeias fecharam em alta. Kim Jong-un, o filho mais novo de Kim Jong-il, o líder norte-coreano que morreu no sábado, não vai governar sozinho. Segundo se sabe, Kim Jong-un vai ter consigo o tio, de 65 anos, e as autoridades militares da Coreia do Norte. Sara Moreira foi suspensa por 6 meses pelo Conselho Disciplinar da Federação Portuguesa de Atletismo. A atleta do Maratona Clube acusou positivo num controlo antidoping nos Mundiais de Daegu este ano. A atleta já estava suspensa preventivamente e vai cumprir a pena de 8 de setembro a 7 de março de 2012, o que não afetará a sua qualificação para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Recorde-se que Sara Moreira conseguiu, entretanto, provar que desconhecia que o suplemento alimentar que ingeriu tinha substâncias que acusavam positivo no controlo antidoping. O Porto joga esta noite com o Paços de Ferreira para a Taça da Liga. Elton, Rolando e Álvaro Pereira não foram convocados pelo treinador azul e branco, que afirmou que a prova não é uma prioridade. Para Vítor Pereira, o Porto deve concentrar-se na revalidação do título de campeão nacional. Já o Sporting recebe amanhã o Marítimo, numa partida a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. Foi mais um Antena News, de seguida fique com Jukebox, com Vítor Ferreira. Boa noite. We'll be right back.